Шофер таксі, будь ласка. Погий, бон дія, це 3-0-5 на вільні, просто на пості передавано 0. Погий, 3-0-5 на вільні, декола дону 0, вінту на 0-0, градусу на 3 з нас. Вінту лінь, декола дону 0, це 3-0-5 на вільні. Grazie a faccina di pronto. Venite al 910 per 3259. Poi senti. Decolador 50, controle 19.8, bom voo. Tendiamo até a posição agora nos 251. 1251, autorizado em linha decola pistão no 0, vento 090 graus 1, 2, 1. Autorizado a linha decolada no 0, 1251. Yeah. liberar a fuma de posição e aguarde a autorização para decolagem. Nosso laço, confirme, decola da pista 1-0-1-7. Golf Sul Laço, seja o seu táxi, faz para ingresso. Tosca Zulu, livre, se não repete para táxi. Bom dia, Oceania 6250, final de 3 milhas, baixado, checado, pistão no zero. Oceania 6250, livre pouso, pistão 1-0, verso 090 graus, 1-1-9. Feito em livre pouso, 1-0, 6250. Boa 9251, decoda ao 53, controle 1-1-9, decimal 8. 19-8, boa 9251. Posto lá, como tem posição em aguarde, temos uma aeronave alinhada no 17, pronto para a decolagem. Posto Zulu, prossiga. Tosca Zulu, prossiga para a torre. Sente a voz para a decolagem. Tosca Zulu, Tugreda presente, comprou noroeste, tem nível de decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Boa, Tosca Zulu, fora de sol. Tosca Zulu, decoda 5-5, evite sobrevoo da base aérea. Aguarde para a transferência de comunicação. Torre, o Tosca Zulu vai para um toque arremete na Noli Ponta Rimar e chamará arremetendo para prosseguir para sobrevoo em Candeias, conforme. Gente, Tosca Zulu, reporte para o toque emitido na Rimar, o Tosca Zulu. Zulu. Pela Fox, 6250. 6250, fala 121, decimal 9, fala 55. Obrigado, vai lá. Junior General, feliz de decolagem, pistão 17, vento 090 graus, 139. Bandeira Alfa, decola da 157, autorizado cruzamento no campo do ponto médio devido a um tráfego na Fandona, zero agilizando. Vai agilizar para o cruzamento do campo, Índio da Bandeira Alfa. Então, em Salvador, bom dia, voo 1888, 3 milhas para o Índio da Serra, seu escuta. Voo 1888, bom dia, continua a aproximação, reporte inicial no baixado e travado, ajuste no 092. No 092, informará. Golpiloto, autorizado o ingresso, pode conduzir no 7N, pronto. Cruzou o Índio da Bandeira Alfa. Índio da Bandeira Alfa, comprou de buraquinho, controle 119 de sinal 8. Comprou de buraquinho, 198, Índio da Bandeira Alfa, passou ali a Serra, baixar travado, voo no 888. Voo no 888, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 139. Informa o tráfego, direito, mantendo no meu pé, prosseguindo para o setor nordeste, não vai interferir com o seu pouso. Positivo, entendi, autorizado pouso, ciente do tráfego, só não copiei o vento, pode repetir? Vento 080 graus, 139, voo no 888. Copiado. Hotel Oscar Zulu, na esquerda da torre. Hotel Oscar Zulu, na esquerda da torre, Salvador. Fox Charlie, você não pode parar táxi? Golf Lost, livre decolagem de pistão no 7, vento 070 graus, 139. Gol 1888, decolagem, corrigindo, solo 01, livre direita, solo 121, versão 9. Mais um 9, 188. Bom dia, ali mantém o terceiro no zero. Autorizar a injetar nenhuma pena. Chama o zero, agora o zero, Golf Kilosca, decolada 02, controle 119, decimal 8. 198, Golf Kilosca. Então, Juliette, então, Zulu, prossiga. Juliette, então, Zulu, repare para táxi. Juliette, Zulu, prossiga. Juliette, Zulu, não, tráfego, repare para fora do solo. Zulu, fora do solo 04, controle 119, decimal 8. 19, Zulu. Zulu 073, livre de decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 149. Autorizado a decolagem 10, voo 10973. Oi, Salvador, bom dia, o Xanai 639, pode estar no lugar de decolagem. Oxalá 631, bom dia, mantenha a ponte espera do ano zero. Eu posso esperar o Oxalá 631. Mas foi que você prossiga para a torre? Direção do Zulu, está autorizado, tá? Que se aporta no papapé o cruzamento do ano 7. Incêndio de Alexandre Zulu. O Mike Fox Serra, pronto para o táxi? Autorizado o táxi, até para a farra, para tapar ingresso no 7, o Mike Fox Serra. Na 631, no Lima, tem que ser no zero. Não adianta no zero hoje. Ou no 073, decolado 05, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, bom dia, agora 073. Papapá, Mike Eco Delta, livre se não repata para táxi. Fox, só confirmando, decolador no zero. Deixa eu autorizar o cruzamento. Quebec, Mike e Lima. Na Lima, vai chamar o sol para seguir o táxi. Em 121, decimal 9, o Mike Fox. Afirmativo, direção Zulu, segue o Mike Fox Serra. Na Lima, chamou o sol em 121, decimal 9, vai prosseguir. Oxenem 61, livre decolagem pista 10, vento 090 graus, 122. Decolagem para Oxenem 61. Salvador, bom dia, UTAN 3896, está a 1,5 milha para o Índia Serra, trem baixado, travado. UTAN 3896, bom dia, continua aproximação, rebate no inferno, baixado e travado, esperando pista livre, o ajuste no 012. Sente no 012, aguardando pista livre, UTAN 3896. Já está com trem baixado e travado, beleza. Xena 6311, decolado ao 09, controle 119 do sinal 8. 98, bom dia. Então, 3896, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 139. Livre pouso, pista no 0, então 3896. Poderia confirmar o vento para o TAN 3896? Vento 090 graus, 139. 090, 13 graus. Como é que você vai manter quando você está no zero? Torre Salvador, é o Trip 5494, bom dia. Trip 5494, bom dia. Continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 013. Dado a liberação no 013, 544. Então, 3896, solo 12, livre à direita, solo 121, décimo 9. Primeira direita, solo 121, 9, 3296. Mike Eco Delta, autorizado o táxi da Oscar, passe para ingresso. Trip 254 no 4, cheque 3, livre pouso, pistão 1-0, vento 0,80 graus, 1-1-1. Tente baixado, checado, 254 no 4. Mãe, deputado autorizado ingresso, você pode cabeceira no 7L, pronto. Cuidado se você for sair aguarde. Mike Eco Delta, tentou a esteira livre de decolagem no pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-1. Mike Fox Serra Lima, tem canseiro no 0. Tipo 5-4, 1-4, no solo 1-5, livre à direita, solo 1-2, 1-19. Para a direita, solo 2-19. Maia com Delta, decolador Zuno Meia, controle 119.8. 119.8. Mike Fox Serra, livre de decolagem, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Fox Serra decolador 18, controle 199, decima 8. Mike Fox Serra, copiou a torre? Prossiga a torre, Mike Fox Serra. Decolador 18, controle 119, decima 8. 19-8, Mike Fox Serra. Salvador Tower, good morning, 0983.1.10, back to the call. 0983, maintain position, holding point 0. Maintain position, 983. Oh, figure one. One 93, cleared to land up and take off runway 10, wind 1, 0 degrees, Lima tem captura no zero. One 93, I'm going to 23, so the approach 119.8. 119.8, have a nice day, 193. Destination Zulu, livre de decolagem pista 10, vento 110 graus, 129. Estamos no Lúdia, volta 224, controle 119.8. 119.8, grato, bom dia, Juliette, thanks a lot. Oscar Serra Golf Foxtrot, bom dia. Livre estacionamento aperto para táxi. Fox 3 horas de autonomia, por fim, para o B? 04, Fox, autorizado, táxi, até papai, após a pera, cruzamento. Tiago Fox, autorizado cruzamento da 17, livrar na Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chama o sol para seguir o táxi em 1 no 8.95. Só corrigindo a frequência do sol 1-2, 1.19. bom dia, Papa Romeu, Índio do Vibra Alfa, vertical da rotatória, visual com campo. Índio do Vibra Alfa, bom dia, continua aproximação, repete final da 17, ajuste no 0 no 3. Tiago Fox, manter o ponto espera e aguarde a autorização para decolagem. Salvador Azul 4207, estabilizado no final de LS, aqui sobre baixo travão. Azul 4207, livre pouso, lição 10, vento 1110 graus, 129. Informa o tráfego à sua esquerda, prosseguindo para o final da 1793 com seu pouso, tráfego mantém 1000 pés. Estabilizado, está tendo de QS 4207, livre pouso, pistão no Zero Azul 4207. Indiana Emerald, passa um 360 curto pela sua esquerda e virou um tráfego na sua 1-0. 360 curto pela direita, o Indiana Emerald. Indiana Emerald, passa 360 pela esquerda, por gentileza. Esquerda, Indiana Emerald. Salvador, Índio do Vibra Alfa, reinterceptou a final da 1-7. Índio do Vibra Alfa, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso no 1-7, vento 0-0 graus, 1-4-1. Passei a aproximação, Índio do Vibra Alfa. Tiago Fox ali, mantém que observa no 0. Tiago Fox, está com a gente. Emerald, livre pouso, pistão 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Autorizado pouso, cabeceira 1-7, o Índio Azul 4207, solo 4-1, livre à direita, solo 1-2-1, décima 9. Tiago Fox, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Tiago Fox. Mantenha, 110, vamos 397. 1397, a Lima tem, cabeceira no zero. A Lima tem, cabeceira no zero, vamos 397. De November Alfa Solos 43, autorizado Tech Track, acessando a frequência livre. Golf Fox, decolador 43, controle 119.8. 198, Golf Fox, obrigado.